Gente ouvinte, para participar desta pedida sonora pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Pu, mande uma cartinha para nós. Coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Mas vamos nós com música nesta manhã. Ele reside aqui em São Carlos e é o nosso gentil ouvinte, que também pela vez está conosco. Ele diz em seu e-mail que a nossa cidade de São Carlos realmente amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. É ele, o Felipe Roberto Tabata, que está conosco e quer ouvir do Benedito Lacerda, arranje o Benedito Lacerda para a voz do caboclinho querido Silvio Caldas, Boneca. Carlos Galhardo, que deixou um legado maravilhoso para nós. Carlos Galhardo defende arranjo do Mozart Brandão, do médico e pianista Gilberto de Carvalho, Maringá. Tudo isso para ele que reside aqui em São Carlos, o nosso gentil ouvinte, que pela vez primeira está conosco e que nos envia um simpático e-mail, elogiando os nossos ouvintes, elogiando esta pedida e também todas as músicas aqui em Folgas. É ele, o senhor Felipe Roberto Tabata, que quer ouvir ainda em Arranje o Lírio Panicali. O rei da voz Francisco Alves garbosamente canta, do Davi Nasser, Estranha Melodia. Eu vi numa vitrine de cristal, sobre um soberbo pedestal, uma boneca encantadora. No bazar das ilusões, no reino das fascinações, num sonho multicor, todo de amor, seus lábios entreabertos a sorrir, na boca rubra a seduzir, como se fossem de verdade. Eram dois rubis serenos, dois símbolos carmenos de felicidade. Seu cabelo tinha a cor de um sol a irradiar fulgos, raios de amor. Seus olhos eram circunvagos do romantismo azul dos lagos, mãos liriais, uns braços divinais, um corpo alvo sem par e uns pés muito pequenos. Enfim, eu vi nesta boneca uma perfeita Vênus. A sorrir, na boca rubra a seduzir, como se fossem de verdade. Eram dois rubis serenos, dois símbolos carmenos de felicidade. Foi numa cabocla Maringá ficou sendo a retirante que mais dava o que falar. E junto dela veio alguém que suplicou para que nunca se esquecesse de um caboclo que ficou. Maringá, Maringá, depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste que eu garrei a imaginar. Maringá, Maringá, para ver felicidade é preciso que a saudade vá bater noutro lugar. Maringá, Maringá, volta aqui pro meu sertão para de novo o coração de um caboclo a sossegar. Antigamente uma alegria sem igual dominava aquela gente da cidade de Pombal. Mas veio a seca, toda a chuva foi-se embora, só restando então as águas dos meus olhos quando chora. Maringá, Maringá, volta aqui pro meu sertão para de novo o coração de um caboclo a sossegar. Thank you. questa prece di amor incontrarti algún dia e o longe di ti stare. Mas deixarei meu amor, minha estranha melodia, lembrando o amor que te dei. Na prece de amor do teu beijo, na bênção de luz dos teus olhos, eu encontrei a saudade em vez da felicidade que um dia a teu lado sonhei. Com gravações autênticas finais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, você curte todas as manhãs, de domingo, pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Com aquelas melodias tocadas no rádio da vovó. Mas vamos nós com música na manhã de domingo. Vamos sim, porque a pedida é música. Ele reside em Porto Ferreira, é ele, o ferreirense, o senhor Silvio Moreira, que diz em sua cartinha amável que Porto Ferreira também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele gostaria de ouvir com o acordeonista e professor que reside aqui em nossa cidade e que tem uma audição antes da nossa, aos domingos, pela Rádio USP. É o professor e acordeonista e musicista e compositor Davi Saidel, que executa em seu acordeon do Zequinha de Abreu, Tico Tico no Fubá. Tudo isso para ele, o Silvio Moreira, que reside em Porto Ferreira, a acolhedora cidade que está em nossa sintonia também. E ele, Silvio Moreira, ainda quer ouvir do ex-deputado federal médico Humberto Teixeira, com Ciro Monteiro, o samba Deus Me Perdoe. Thank you. mas levar esta vida que eu levo é melhor morrer, relembrando a fingida mulher que me abandonou. Eu aumento a saudade que tanto me faz sofrer. Deus me perdoa, vai levar esta vida que eu levo é melhor, relembrando a fingida mulher que me abandonou. Voltar eu perdoava, se ela voltasse na festa recordava. O bom tempo feliz que ficou pra trás. Tenho sofrido bastante, não faço mais. Ai meu Deus, Deus me perdoa, vai levar essa vida que eu levo é melhor. Se na certa recordava o bom tempo feliz que ficou pra trás. Tenho sofrido bastante, não faço mais. Ai meu Deus, Deus me perdoa, vai levar essa vida que eu levo é melhor. Relembrando a fingida mulher que me abandonou, eu aumento a saudade de tanto. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Com os melhores intérpretes, os melhores arranjadores e com as gravações autênticas e originais. Pela Rede USP de Rádio, Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto. Juninho, nosso intervalo e na volta, Roberto Silva, Carmen e Almirante, além de Dalva de Oliveira.